Bom dia para todos e para todas. Continuando o tempo comum, mais uma coisa importante para a gente aprender, e hoje muito simples, ao mesmo tempo que tem histórias muito interessantes. Vamos entender primeiro o Salmo 119, que a gente leu na semana passada e leu hoje de novo. Salmo 119 é o salmo mais comprido da Bíblia. Lembrar que ele é uma música, né? Uma música comprida, né? Pior que aquele faroeste caboclo, né? É o faroeste caboclo da Bíblia, né? Não acaba aquela música, né? Vai embora, vai embora, vai embora. O Salmo 119 é um salmo especificamente sobre essa relação da gente com a palavra de Deus. Cada estrofe dele, que está localizada com cada letra do alfabeto hebraico, né? Tem os nomezinhos, se você olhar, tem Aleph, Bet, Gimel, tal, tudo lá. Ela vai pegar um tema. E esse tema que a gente leu hoje, ele é uma introdução à música. Introdução da música. A introdução do faroeste caboclo, né? Essa é a história aqui, eu vou contar, né? Vai contando a história. E ele vai falar, ele começa falando, como é feliz aquele que consegue, né, ter uma relação boa com a palavra. Vamos voltar lá ao salmo, né? Lembra sempre que a palavra, quando vê como são felizes, está dizendo, siga adiante, avante. Como é feliz aí não é essa noção de felicidade grega, nem platônica, nem aristotélica. É essa convicção feliz que eu tenho quando eu sei que eu estou numa boa aventura, quando eu estou numa aventura legal. Segue adiante. Quem que ele está mandando seguir adiante? Aqueles que andam em caminho irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor, né? Segue adiante os que obedecem os seus estatutos de todo o coração, que não praticam o mal. Ele fala assim, eu não ficaria decepcionado, Senhor, se eu pudesse realmente aprender as tuas justas ordenanças. E o resto do Salmo vai começar a pegar vários assuntos de relacionamento com a palavra, dizendo, assim, sempre lembrando que isso não é um texto didático, não foi um texto escrito para te dar grandes explicações, é uma música, ou seja, é poesia. Poesia, se você começar a explicar a poesia, tem uma coisa que vai acontecer com a poesia, ela vai ficar chata. Ela não se designa para o entendimento intelectual de alguma coisa, mas de um entendimento emocional de alguma coisa, de percepção de alguma coisa. De você, como eu estava falando com a Camila agora de manhã, né, existem diferentes abordagens de um mesmo tema. Uma abordagem poética é diferente de uma abordagem didática, onde você está explicando, tudo bonitinho. Mas o Salmo vai te dar assim, grandes dicas. Eu adoro ler poesia. Não sei quem de vocês, eu sei que na nossa cultura tem muito pouco hábito de ler poesia. Poesia é muito legal, né, porque ela te faz entender algumas coisas sem que você, às vezes, consiga nem explicar muito bem. Mas ela te toca o coração. Então, minha dica é, continue lendo o Salmo. Mas ele fala aqui, ó, eu te louvarei de coração sincero quando eu aprender as tuas justas ordenanças. Eu vou obedecer os teus mandamentos. Sempre lembrando aquela relação que a gente fez de ontem. O mandamento do Senhor, ele é a lâmpada. Não adianta eu ficar focada na lâmpada, mas a reflexão sobre essa lâmpada é a luz. E as advertências, né? A experiência, a advertência é sempre colocada por alguém. Né? Alguém que tem intimidade com essas escrituras, que tem experiência com as escrituras e que tenha resultado com as escrituras, ou seja, percorreu esse caminho, chegou em algum lugar, pode te falar. E hoje, em particular, a gente tem algumas advertências. A advertência que vem da história de Isaac e a advertência que vem da reflexão de Tiago. Observa uma coisa. Houve uma grande fome na época de Isaac, como havia havido na época de Abraão. Quando Abraão teve peregrinar, porque por condições climáticas, e lembra que nós estamos num momento da história em que grande parte da atividade ainda não é agrícola como a gente a conhece. O que vai ser o povo de Israel, esse pequeno grupo, né, da família de Abraão, são nômades. Nômades não plantam. Nômades não vivem de uma cultura sedentária. Eles estão nômades, eles ficam no lugar enquanto os recursos naquele lugar provêm a vida. Né? Se tem tâmaras, eles trabalham muito mais. Se fosse na nossa cultura, que não é uma cultura semelhante, trabalham muito parecido com o nosso indígena, ou não no sentido de você chegar num lugar e ele ter abundância de víveres, e você viver dos recursos que tem ali. Só que de vez em quando, mesmo num lugar equilibrado, mesmo num lugar que esteja disponível recursos, acontece, como acontecia com nossos indígenas também aqui, acontece qualquer... teve uma grande fome. Né? A gente continuava tendo, na época El Niño, Laninha, variações climáticas, períodos de seca mais prolongados. A gente estava falando hoje de manhã sobre o milho, né? Que o milho esse ano vai demorar um pouco mais, porque demorou, o frio se estendeu um pouco mais, dificultou o plantio na época certa. Aí, de repente, o regime de águas, às vezes fica ruim, né? Vem muita água, né? Destrói alguns recursos, plantas. A gente vê aqui algumas árvores que num ano dão muito, no outro ano não dão nada. A mesma árvore, né? Obedecendo a situações climáticas. O que a gente tem para aprender nisso aqui? Cara, provação, dificuldade, acontece. Acontece. E acontece para gente boa e para gente ruim. Não é para gente ruim. Ah, por que está acontecendo comigo? Você está perdendo seu tempo. É o que, que você faz com isso. Eu ontem vi uma figura bem interessante de um lápis partido. Você já viu essa figura? De um lápis partido? Né? Tinha um lápis. O lápis tem uma ponta, não tem? Aí você tem um lápis bacana e ele, pá, quebra no meio. Você fala, pô, estragou meu lápis. E você pode ficar lamentando o fato do seu lápis ter se quebrado no meio. Ou você pode fazer uma ponta nessa aqui, fazer uma ponta do outro lado que quebrou, e você sai com três pontas de um lápis legal. Entendeu? Decisão é tudo que fazer. Você fica e joga fora o lápis porque ele quebrou, ou você sai com três pontas em vez de uma ponta só. Você é saber aproveitar e saber o que fazer com uma situação inesperada. Quebrou o lápis. É uma figurinha simples, mas que fala mais ou menos assim, a provação vem. O importante não é se tem ou não provação. Provação faz parte da vida. Essa é a primeira advertência que eu daria. Provação, dificuldade, silêncio. Não adianta ficar tentando equilibrar a nossa vida para nunca ter provação. Ela vai ter. O que você faz com isso? A primeira intenção de Isaac é falar assim, pô, vou ficar em Gerar. Mas já tinha uma história anterior, não sei se você, quem conhece a Bíblia, lembra, que Abraão também passou por um período desse e foi para o Egito. Lembra? Que ele foi para o Egito com Sara, aí o faraó quis pegar ela, tal, não sei o quê. Então era natural, o Egito sempre foi o lugar de fuga. Alguém tem ideia por quê? Por que, que o Egito era o lugar que todo mundo fugia na época da fome para lá? Seguramente porque tinha abundância. Mas por que, que tinha abundância? Eles não eram nômades, eles são o grande povo agricultor da época da monocultura de grãos. Eles são o grande celeiro, eles são o único povo que realmente tem um regime com o Nilo que permitiu eles desenvolverem uma agricultura extensiva, né, e que faziam estoques, né, e desenvolveram técnicas, né, de estocagem e tal. Então eles eram, e se tornaram por causa disso, o grande império da época, o lugar de segurança para quem vivia uma vida semi-nômade, que é mais a vida desse pessoal, né? Meio, né, nômade-nômade, é semi-nômade, né? Primeira inclinação do cara é óbvia, né, bicho? Vou descer para o Egito. Ele fala, faz isso não, fica aí. Eu prometi que vou cuidar de você. Nessas circunstâncias, você vai passar um pouquinho mais apertado, mas fica aí, porque você vai aprender coisas mais profundas. A dica para a gente é a seguinte, na hora da provação, sempre vai vir o caminho mais fácil na cabeça da gente, isso é natural. Nós estamos vivendo, gente, eu estava falando ontem com a Camila e com o Vinícius, eu estou bem preocupado, estou bastante preocupado, porque eu acho que a gente está entrando num clima em que muita provação virá. A gente está numa situação que obrigatoriamente a gente acaba lendo Mateus 24, né? Me chama a atenção, né? O amor de muitos se esfriaria e as pessoas vão se odiar, né? Nós estamos vendo um desses momentos da história em que o amor esfria e a pedra de toque nas relações é ódio. Os petistas odeiam os caras do PSDB, os caras do PSDB odeiam os caras do PT, as pessoas, os coxinhas odeiam as mortadelas, as pessoas se odeiam dentro das famílias, as pessoas deixaram de falar umas com as outras, eu estou chocado com alguns amigos que simplesmente insistem em continuar a agressão. É triste, porque a gente pode ganhar tanto sendo amigo um do outro, sabe, sendo bondoso, sendo carinhoso, né? Aliás, só para avisar, tá? Ontem eu ofereci a gente, tá? Eu recebi uma... tem uma... uma dessas plataformas online, são parentes que eu estou fazendo, que chama Airbnb, essa que eu entrei para mexer. E eu usei, é muito bom e tal. E eles fizeram uma reação à ordem do Trump de fechar os Estados Unidos para os refugiados. Eles sacaram o negócio, porque teve um negócio de repúdio, né? Porque eles trabalham com hospitalidade. E eles lançaram na rede do Airbnb, quem está lá, né? Fizeram uma campanha assim, quem estaria disposto a receber pessoas que ninguém vai querer? Quem estaria disposto a receber os rejeitados? Eu falei, pô, lembrei da nossa ênfase, né? Nós estamos aqui como um lugar pronto e feito para receber pessoas rejeitadas. Aí ele falou assim, pô, manda um e-mail com a seguinte pergunta, né? Se você estaria disposto a receber pessoas que sejam rejeitadas, que sejam fugindo ou de calamidades ou fugindo de guerras, por qualquer circunstância, se você abriria sua casa para essas pessoas temporariamente, como é o Airbnb, é uma empresa, né, que existe para você alugar a casa dos outros, quarto, sofá, hotel, o que seja, né? E você está sempre hospedando alguém na sua casa. Essa é a verdade. E a pessoa paga por isso. Então eles lançaram. Cara, tem 500 mil pessoas que colocaram as suas casas à disposição para receber em reação à medida do Trump. De não receber, não, a gente recebe. No mundo inteiro. Imagina o impacto disso, cara. Eu achei um negócio tão bacana, sabe? Essas pessoas estão passando provação. E elas nem sabem, provavelmente, que alguém... São os três caras lá na Irlanda que começaram o Airbnb, que eles assinaram, inclusive, com a letra deles, a petição, né? Assim, não foi eletrônico, né? Os três caras falaram, cara, da nossa rede de contatos no mundo, tem todo mundo que faz turismo e aproveita, quem estaria disposto a abrir sua casa para receber temporariamente alguém que esteja uma situação de refugiado, esteja uma situação de calamidade? Tiveram ideia. Cara, em 48 horas, tinha 500 mil pessoas que falaram, a gente se dispõe. Cara, isso eu diria, né, que se eu estivesse do lado de lá de quem está nessa aprovação, o cara não está nem sabendo. E Deus falou assim, cara, fica aí, porque eu vou cuidar de você. Mais ou menos assim, não foge para o Trump, não vai para o Egito. Eu vou cuidar de você, eu vou dar um jeito de cuidar de você. O impacto que uma medida boba dessa, né? É um e-mail. Esse cara mesmo falou assim, a gente não esperava, né? Fez um negócio assim meio que para reação, porque o cara trabalha com hospitalidade, né? O cara diz que não, então a gente vai falar não, a gente recebe. Cara, aí eu estou na rede lá, botei a gente na rede do Airbnb para isso. Vocês acharam legal? Eu acho muito legal, porque para essa pessoa que está na aprovação, se coloca na posição, ela não está sabendo disso. Quando você entra numa aprovação, você não está vendo a saída, mas Deus, Ele promete cuidar da gente e fala, fica aí que eu vou cuidar de você. Vai ser difícil, vai ter que racionar, vai ser complicado, vai ser duro, vai ser difícil, mas fica aí, porque o que eu tenho de plano para você é muito melhor do que a sua tentativa de resolver. Essa é uma dica para a gente quando estiver passando provação. E Tiago fala, não fiquem tristes quando vocês passarem por provação. Vamos voltar para o texto de Tiago, para terminar. Tá? Eu queria que vocês abrissem comigo. Se você pega o texto de Tiago, fala, feliz o homem que persevera, ou seja, siga em diante, né? Vai em frente, o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, você vai receber a coroa da vida. O que quer dizer isso, gente? Provação vai transformar você. O que a provação te traz? Ao contrário da tal da teologia da prosperidade, diz que você não pode passar de provação ou pare de sofrer. A Bíblia diz exatamente o contrário, quando você estiver sofrendo, aguenta aí. Porque a provação gera em você um primeiro fruto que é a perseverança. Você só é testado na perseverança quando você passa por provação. E eu posso garantir, nenhum de nós aqui passou por uma provação tão severa quanto as pessoas que estão passando hoje, uma parte importante do mundo está passando hoje. Em que as suas casas não existem mais, foram bombardeados, seus parentes foram mortos. Cara, essa é uma situação real. A gente reclama da nossa vida, não é nada que está acontecendo com a gente. Acho que ainda pode acontecer. Mas quando você aguenta a provação e siga, primeiro você mantém a sua sanidade. Eu tenho uma linha da... Acho que é a... eu não me lembro qual é a linha da psicologia, o Guilherme Falcão que trabalha com ela, que entrou a Bia aqui, para quem quiser saber a interrupção, é que entrou a Bia correndo para fazer xixi. As pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, na Alemanha, os judeus, eles começou a desenvolver essa psicologia a partir disso, o Frankl, que era judeu também, ele começou a analisar quem foi que sobreviveu ao campo de concentração, quem tinha plano para depois do campo. Ou seja, a pessoa que sabia que toda guerra acaba. Porque quando você está no meio da guerra, parece que ela não acaba nunca. Mas a pessoa que conseguia falar, não, quando essa guerra acabar, eu vou fazer isso. Quando essa dureza acabar, eu vou fazer isso. Isso, primeiro, se aperfeiçoa na perseverança. A perseverança gera em você paciência. A paciência gera em você mais sabedoria. Ou seja, a coroa da vida, a sua vida é coroada com sabedoria. Quando você, ao invés de escapar do sofrimento e virar um menino mimado, você entende que o sofrimento, que não é aquele sofrimento desnecessário, o sofrimento que acontece por circunstâncias que você não controla, porque sofrimento por causa da sua burrice, por causa da sua preguiça, por causa da sua incompetência, isso aí não é bom, não. Isso aí dá pouco resultado, a não ser que você use para mudar essas coisas, se deixar de ser burro, incompetente, preguiçoso, já é um ganho, né? Mas a aprovação, quando ela é externa, que você não tem controle sobre ela e você passa por ela, você vai sair mais perseverante, você vai sair mais paciente, vai sair mais sábio. E neste processo, você vai receber realmente aquilo que a gente poderia chamar de coroa da vida. Você vai coroar a sua vida. Eu fico olhando, estava contando ontem com as meninas ali, com a Débora, né? Ah, o negócio é ser uma boa avó, né? O que vai ser a coroa da vida? Ah, Débora, você é uma boa mãe? Não, vai ser o dia que a sua neta chegar para você e falar, avó, que bom que eu tenho a sabedoria da minha avó para me ajudar. Ou seja, quem passar por essa circunstância toda vai receber esse tipo de coroamento. Agora, cara, quem está fugindo do sofrimento, quem está evitando isso, quem acredita que a vida tem que ser um caminho traçado sem isso, e que a finalidade de Jesus foi vir ao mundo para que você venha, cara, primeiro rasga a Bíblia. A Bíblia fala claramente, feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado vai receber a coroa da vida que Deus prometeu ao que os amam. Quando alguém for tentado, nunca diga, Deus mandou isso para mim. Gente, todo mundo fala isso toda hora. Não foi Deus, Deus não manda tentação para você. Cada um é tentado pelo seu próprio coração. Cada um é tentado pelo seu próprio coração. E essa tentação, quando você recebe, não é Deus que mandou um capeta para te tentar, ou, não é externo a você. A tentação nasce dentro do seu coração. No meio de uma provação, você tem N tentações. De vingança, de fuga, de um monte de coisa que pode fazer. Ó, Deus está me dando... Acho que é Deus que está... Não, bota Deus nesse rolo. Aliás, não bota nem o capeta nesse rolo. A Bíblia não fala isso. Fala, a tentação nasce no seu coração, cara, nos seus desejos maus. O que eu faço com isso, então? Dica, outra advertência. Controla as suas tentações e não as ouça. Primeiro, não põe a culpa, não dá uma de Homer Simpson, tá? Sabe o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Já que a culpa me pertence, eu a coloco. A responsabilidade é sua, assuma a sua responsabilidade. Fez isso? Olha para ela e fala, não. Qual é a saída? Reflete um pouco mais. Algumas vezes, ontem nós estávamos falando sobre algumas decisões, né? Ontem eu comuniquei, tomei decisão tomada depois de alguns meses. Por quê? Não tome decisão precipitadamente. Não deixe a ansiedade dos outros, né, a sua, fazer você tomar uma decisão. Para terminar e fechar o texto, Isaac, vivendo a fome, falou, vou para Gerar, e a ansiedade direta diante da fome não é uma ansiedade pequena, é uma ansiedade real. A ansiedade levaria-o ao Egito. Péssimo conselheiro, a ansiedade. Quem já trabalha comigo há muito tempo sabe assim, ó, não é a sua ansiedade que vai me fazer andar mais rápido. Já viu falar, já viu responder isso N vezes. A pessoa chega e me diz, não, porque tem que não sei o que, papá. Fala, sua ansiedade não vai me fazer andar um milímetro mais rápido. E por vezes eu vou levar 1, 2 meses pensando, passando pelo sofrimento que seja, porque isso vai dar, vai ser a saída para que eu seja perseverante, paciente, fique sábio. E a minha finalidade não é desempipinar rápido. Em desempipinar rápido, emergência. Ó, caiu, quebrou a perna. Você tem que desempipinar rápido, né? Vai ficar lá, vou ficar 2 meses pensando o que eu faço com a sua perna, né? Ou bateu o carro, ou entrou um ladrão, aí você age. Agora, e não, nem sempre vai ser a melhor ação, mas você age, né? Agora, quando você tem uma situação de provação, calma, baixa a bola, pensa, tá bom? E qual é a fonte da tua sabedoria? A leitura de 3 coisas fundamentais. A leitura que você faz do teu contexto, abre o máximo de informação sobre o contexto que você está. A leitura que você faz das escrituras. Você tem que fazer a leitura das escrituras que vai te permitir pô, em que situações semelhantes alguém passou. Qual foi a saída? O que, que Deus está dizendo? E a leitura do seu próprio coração. Por que, que você está ansiosa, minha alma? O que está acontecendo comigo? Qual é o real motivo da minha tristeza? Porque senão eu fico triste com tudo, fico infeliz com tudo, ansioso com tudo. De repente eu estou triste, olha, eu estava falando há pouco tempo atrás, estou triste porque eu estou longe da minha esposa, da minha filha. Para eu chegar nessa, eu não posso falar que estou triste por causa disso, porque a impressão que eu tenho de repente é superficial. Eu quero estar próximo delas. Porque não é sábio. Não, agora como é que eu vou resolver isso? Aí tem todo um processo de pensar, para não resolver rapidamente, não seguir a ansiedade. Tá bom? Espero que essas dicas sejam bem rápidas e bem simples. E bem prontas, porque a gente vai passar muita provação nesse país. Desacostumem-se a ter a abundância que nós tivemos nos últimos 15, 16 anos. Ela não vai persistir. Porque nós estamos montando uma equação para que isso deixe de existir. Para que essa abundância esteja restrita a grupos muito pequenos. A gente vai voltar a ter fome nesse país, a gente vai voltar a ter desemprego nesse país. Já voltou, né? Ter desemprego. A gente vai voltar a ter essas coisas. Isso vai gerar provação. E vai levar muitas décadas para a gente reconstruir o que foi destruído nos últimos 6 meses. Décadas. O que se brincou foi uma coisa muito grave. A gente chegou a ver a luz no fim do túnel. E aí entrou num desvio e agora veio um trem na nossa direção. Então aquela luz da esperança virou, entendeu? Desespero. Tá? Então, não se afobem. Passem pela aprovação. Com a finalidade de gerar em você sabedoria. Tá bom? Amém. Deve ter um botão nisso.